Ficheiro 29, página 257. No décimo dia da peste, com os mirmidões atrás de nós, seguimos pela praia em direção à Ágora. Aquiles subiu ao palanque e colocou as mãos em concha à volta da boca para amplificar a voz, gritando para se fazer ouvir, acima do rugido das piras, do choro das mulheres e dos gemidos dos moribundos. Convocou todos os homens do acampamento para se reunirem. Lentamente, atemorizados, os homens avançaram a pestanejar ao sol. Pareciam pálidos e acossados, receosos de que as setas da peste se lhes afundassem no peito como pedras na água, fazendo alastrar a sua podridão como ondazinhas num lago. Aquiles ficou a vê-los aproximarem-se, com a armadura afivelada à sua volta, a espada presa com correias ao lado do corpo e o cabelo a brilhar como água vertida sobre bronze refulgente. Não era proibido a alguém que não fosse general convocar uma reunião, mas isso nunca acontecera durante os 10 anos que passáramos em Troia. Acompanhado por seus micênicos, Agamemnon abriu caminho por entre a multidão e subiu ao palanque. O que é isto? Perguntou. Aquiles saudou-o polidamente. Reuni os homens para falar da peste. Estou autorizado a dirigir-me a eles? Os ombros de Agamemnon estavam curvados de raiva, nascida de vergonha. Sabia que há muito devia ter convocado aquela reunião. Era-lhe difícil censurar Aquiles por estar a fazê-lo, especialmente com os homens a observá-lo. O contraste entre os dois nunca parecera tão acentuado. Aquiles, descontraído e controlado, com a vontade que negava as piras funerárias e as faces encovadas. Agamemnon, com o rosto fechado como o punho de um avarento, a fitar-nos a todos com uma expressão ameaçadora. Aquiles aguardou até os homens, reis e plebeus se terem reunido. Depois avançou a sorrir. Reis, disse, senhores, homens dos reinos gregos, como podemos travar uma guerra se estamos a morrer devido à peste? É tempo e mais que tempo de sabermos o que fizemos para merecer a cólera de um deus. Seguiram-se cochichos e murmúrios rápidos. Alguns homens suspeitavam dos deuses. Não era tudo o que havia de bom e de mau enviado pela mão dos deuses? Mas ouvir Aquiles dizê-lo de uma forma tão franca era um alívio. A sua mãe era uma deusa e ele devia saber. Os lábios de Agamemnon estavam repuxados, deixando os dentes à mostra. Ele encontrava-se demasiado próximo de Aquiles, como se quisesse expulsá-lo do palanque. Aquiles não parecia dar por nada. Temos um sacerdote aqui, entre nós, um homem próximo dos deuses. Por que não lhe pedimos que fale? Um movimento de esperança e assentimento percorreu os homens. Ouvi o tilintar de metal. Agamemnon a apertar o seu próprio pulso, o lento estrangulamento da sua manopla. Aquiles voltou-se para o rei. Não foi isto que me recomendaste, Agamemnon? Os olhos de Agamemnon semicerraram-se. Ele não confiava na generosidade, não confiava em nada. Fitou Aquiles por um momento à espera de uma armadilha. Por fim, disse com ingratidão. Foi sim. Fez um gesto dirigido aos micênicos. Tragam-me calcas. Conduziram o sacerdote para fora da multidão. Este estava mais feio do que nunca, com a barba que nunca lhe cobria o rosto, o cabelo desgrenhado e a cheirar a azedo e a suor. Tinha o hábito de espetar a língua por entre os lábios gritados antes de falar. Poderoso rei e príncipe Aquiles, apanham-me desprevenido. Não pensei que... Os seus bizarros olhos azuis dardejaram de um dos homens para o outro. Não estava à espera que me pedissem para falar aqui, perante tanta gente. A sua voz era suave e esquiva, como uma doninha a escapar-se da toca. Fala, ordenou Agamemnon. Calcas parecia perplexo. Passou a língua pelos lábios, vezes sem conta. Foi a voz límpida de Aquiles a impeli-lo a falar. Fizeste sacrifícios? Oraste? Sim, claro que sim, mas... disse o sacerdote com a voz a tremer. Receio que o que vou dizer possa encolerizar algum dos presentes, alguém que é poderoso e que não esquece facilmente os insultos. Aquiles acocorou-se e, hesitante, estendeu a mão para o ombro encardido do sacerdote e agarrou-o com cordialidade. Estamos a morrer, Calcas. Não é altura para temores desse género. Que homem, entre nós, iria usar as tuas palavras contra ti? Eu não faria, ainda que dissesses que eu era a causa. Algum de vocês faria isso? Olhou para os homens à sua frente, que abanaram a cabeça. Estás a ver? Nenhum homem, em seu perfeito juízo, faz mal a um sacerdote. O pescoço de Agamemnon estava retesado, como os cordames de uma nau. De súbito, apercebi-me de como era estranho vê-lo ali, sozinho. Tinha sempre o irmão, Ulisses ou Diomedes, perto dele, mas esses homens encontravam-se a aguardar, junto dos outros príncipes. Calcas pigarreou. Os augures revelaram que é o deus Apolo que está zangado. Apolo. O nome correu entre as hostes como vento numa seara, durante o verão. Os olhos de Calcas voltaram-se para Agamemnon e regressaram a Aquiles. Depois de engolir em seco, disse: ao que dizem os augures, parece que ele está ofendido com o tratamento a que foi submetido Crises, o seu servidor dedicado. Os ombros de Agamemnon estavam rígidos. Para o aplacar, a sua filha Criseida tem de ser devolvida, sem resgate. E o poderoso rei Agamemnon tem de oferecer orações e sacrifícios. Interrompeu-se e as suas últimas palavras perderam-se de súbito, como se tivesse ficado com falta de ar. O rosto de Agamemnon tinha-se coberto de manchas vermelhas de indignação. O facto de não ter suspeitado de que podia estar em falta parecia extrema arrogância ou estupidez, mas a verdade é que não desconfiara de nada. O silêncio era tão profundo que me pareceu ouvir os grãos de areia a entrechocarem sob os nossos pés. Obrigado, Calcas, disse Agamemnon, com a voz a estilhaçar o ar. Obrigado por trazer sempre boas notícias. Da última vez foi a minha filha. Mata, disseste tu, pois encolorizaste a deusa. Agora procuras humilhar-me perante o meu exército. Avançou para o homem com o rosto desfigurado pela cólera. Não sou o teu general? E não te vejo alimentado, vestido e coberto de honrarias? E os meus micênicos não são a parte mais importante deste exército? A rapariga é minha. Foi-me dada como prémio e não vou abdicar dela. Esqueceste quem sou? Fez uma pausa à espera de que os homens gritassem: não, não. Mas nenhum o fez. Rei Agamemnon, disse Aquiles, avançando. Falava num tom ligeiro, quase divertido. Não me parece que ninguém se tenha esquecido de que és o chefe deste exército. Mas não pareces recordar que também nós somos reis, príncipes ou chefes das nossas famílias. Somos teus aliados, não escravos. Alguns homens fizeram acenos de aquiescência e mais teriam gostado de o fazer. Agora, enquanto morremos, queixas-te da perda da rapariga que há muito devias ter libertado? Não dizes nada sobre as vidas a que puseste termo, nem acerca da peste que desencadeaste? Agamemnon produziu um som inarticulado, com o rosto roxo de cólera. Aquiles ergueu uma mão. Não é minha intenção aviltar-te. Só quero pôr termo à peste. Envia a rapariga ao pai. Põe termo a isto. As faces de Agamemnon estavam enrugadas de fúria. Compreendo-te, Aquiles. Pensas que por seres filho de uma ninfa marinha Tens o direito de te armares em grande príncipe, onde quer que vás. Nunca aprendeste qual é o teu lugar entre os homens. Aquiles abriu a boca para responder. Vais ficar calado, disse Agamemnon, com as palavras a fustigarem como um chicote. Se dizes mais uma palavra, vais arrepender-te. Vou arrepender-me, repetiu Aquiles, com o rosto impassível. As palavras foram proferidas em voz baixa, mas perfeitamente audíveis. Não creio, poderoso rei, que te possas permitir dizer-me coisas dessas. Estás a ameaçar-me? Gritou Agamemnon. Não ouviram a ameaçar-me? Não é uma ameaça. O que é o teu exército sem mim? O rosto de Agamemnon deixou transparecer uma expressão de malícia. Sempre te tiveste em grande conta, disse com ar desdenhoso. Devíamos ter-te deixado onde te encontramos, escondido debaixo das saias da tua mãe e tu próprio de saias. Os homens franziram o sobrolho, confusos, e começaram a cochichar, com os braços caídos ao longo do corpo e os punhos cerrados. Aquiles mal conseguia manter a compostura. Dizes isso para desviar a atenção de ti próprio. Se eu não tivesse convocado este conselho, durante quanto tempo mais terias deixado os teus homens a morrer? Podes responder a isto? Agamemnon já vociferava, sobrepondo a voz à dele. Quando todos estes homens destemidos chegaram a Aulis, ajoelharam-se e ofereceram-me lealdade, todos exceto tu. Creio que já aturámos a tua arrogância durante tempo suficiente. É tempo e mais que tempo, disse, imitando Aquiles, de fazeres o juramento. Não preciso de me pôr à prova perante ti, nem perante nenhum dos presentes. A voz de Aquiles era fria e ele tinha o queixo erguido numa atitude de desdém. Estou aqui de livre vontade e tens sorte em que seja assim. Não sou eu que devo ajoelhar-me. Fora demasiado longe. Senti os homens agitarem-se à minha volta. Agamemnon pegou naquelas palavras como uma ave a precipitar-se sobre um peixe. Não te ajoelhas? Não, respondeu Aquiles, com o rosto como que petrificado. Então és um traidor ao exército e serás punido como tal. Os teus prémios de guerra ficarão retidos, colocados sob o meu cuidado, até ofereceres obediência e submissão. Vamos começar por essa rapariga. Chama-se Briseida, não é? Ela irá servir de punição pela rapariga que me forçaste a devolver. O ar secou-me nos pulmões. Ela pertence-me, repostou Aquiles. Cada palavra que proferia era acerada como o cutelo de um açougueiro. Foi-me dada por todos os gregos. Não podes tirar-me. Se tentares fazê-lo, pagarás com a tua vida. Pensa nisso, rei, antes que algum mal te aconteça. A resposta de Agamemnon não se fez esperar. Não podia recuar perante uma multidão. Nunca. Não tenho medo de ti. Ficarei com ela. E voltando-se para os micênicos, ordenou: tragam a rapariga. Vi os rostos escandalizados dos reis em meu redor. Briseida era um prémio de guerra, uma personificação da honra de Aquiles. Ao tirar-lhe, Agamemnon negava a Aquiles todo o seu valor. Os homens murmuraram e fiquei na esperança de que fossem levantar objeções, mas ninguém proferiu palavra. Como estava virado, Agamemnon não viu Aquiles levar a mão à espada. Fiquei de respiração suspensa. Sabia-o capaz de, com uma única investida, trespassar o coração cobarde de Agamemnon. Vi o conflito estampado no seu rosto. Ainda não sei o que o deteve. Talvez quisesse para o rei um castigo maior do que a morte. Agamemnon, disse ele, fazendo-me vacilar com a dureza da sua voz. O rei voltou-se e Aquiles espetou-lhe um dedo no peito. O poderoso rei não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. As palavras que hoje pronunciaste, prosseguiu, foram a tua condenação à morte e a dos teus homens. Já não irei combater por ti. Sem mim, o teu exército irá desmoronar-se. Heitor há de desfazer-vos em ossos e em poeira ensanguentada, e eu ficarei a ver e a rir. Virás suplicar clemência, mas eu não terei piedade de ti. Eles vão todos morrer, Agamemnon, por causa do que fizeste aqui. Cuspiu, deixando uma grande mancha de saliva entre os pés de Agamemnon. E depois vi-o, à minha frente, a passar por mim, e senti uma vertigem ao virar-me para o seguir, sentindo os mirmidões atrás de mim, centenas de homens a abrir caminho entre a multidão, a avançar de roldão para as tendas. Em passadas vigorosas, depressa chegou à praia. A sua ira era incandescente como um fogo sob a pele. Tinha os músculos tão tensos que tive receio de lhe tocar, com medo de que eles se partissem como as cordas de um arco. Não se deteve quando chegámos ao acampamento. Não se voltou para falar com os homens. Ao passar, pegou na cobertura extra da entrada da nossa tenda e arrancou-a. A sua boca, contorcida, estava feia e retesada, como eu nunca a vira. E os seus olhos tinham uma expressão desvairada. Hei de matá-lo, jurou. Hei de matá-lo. Agarrou numa lança e partiu ao meio com uma explosão de madeira. Os pedaços caíram ao chão. Quase o fiz ali. Devia tê-lo feito. Como se atreve, ele. Derrubou um jarro que se estilhaçou contra uma cadeira. Os cobardes. Vistes como mordem os lábios sem ousar falar? Espero que ele fique com os prémios de todos. Espero que os devore, um por um. Aquiles? Chamou uma voz, hesitante, fora da tenda. Entra, vociferou Aquiles. Agamemnon perguntou por que motivo Heitor ainda está vivo. Balbuciou Automedonte. Disse que eles não precisam de ti, que talvez tu não sejas o que afirmas ser. Mais um cabo de lança feito em estilhaços nas mãos de Aquiles. Eles agora vêm buscar Briseida, concluiu a custo. Aquiles estava de costas para mim, de modo que eu não lhe via o rosto. Deixa-nos, disse, dirigindo-se ao seu auriga. Automedonte retirou-se, deixando-nos sozinhos. Iam buscar Briseida. Pus-me de pé com os punhos cerrados. Sentia-me forte, inflexível, como se os meus pés furassem a terra até ao outro lado do mundo. Temos de fazer qualquer coisa, disse eu. Podemos escondê-la na floresta ou... Agora ele vai pagar, disse Aquiles, com a voz a revelar um triunfo feroz. Deixa-o vir buscá-la. Ele ditou a sua própria condenação. Que queres dizer? Tenho de falar com a minha mãe. Saiu bruscamente da tenda. Não temos tempo, disse, pegando-lhe no braço. Quando voltares, eles já a terão levado. Temos de fazer qualquer coisa imediatamente. Aquiles voltou-se. Os seus olhos tinham uma expressão estranha, com as pupilas enormes e escuras a devorarem-lhe o rosto. Parecia estar a olhar para muito longe. De que estás a falar? De Briseida, respondi, fitando. Ele devolveu-me o olhar. Eu não conseguia seguir a emoção que brilhava nos seus olhos. Não posso fazer nada por ela, disse por fim. Se Agamemnon escolhe este caminho, tem de sofrer as consequências. Senti-me como se estivesse a cair nas profundezas do oceano, carregado de pedras. Não vais deixar que ele a leve? Ele voltou-se sem olhar para mim. A escolha foi dele. Disse-lhe o que iria acontecer se o fizesse. Sabes o que ele irá fazer-lhe? A escolha é dele, repetiu. Quer privar-me da minha honra? Quer punir-me? Vou deixar que o faça. Nos seus olhos parecia arder um fogo interior. Não vais ajudá-la? Não posso fazer nada, respondeu por fim. Senti uma vertigem, como se estivesse embriagado. Não conseguia falar nem pensar. Não sei como, mas até então nunca me zangara com ele. Ela é uma de nós. Como podes deixar que ela leve? Onde está a tua honra? Como podes deixá-lo, profaná-la? Foi então que, de súbito, compreendi. Fui assaltado por uma sensação de náusea. Voltei-me para a porta. Onde vais? Perguntou ele. Ao responder-lhe, a minha voz era áspera e selvagem. Tenho de avisá-la. Ela tem o direito de saber o que decidiste. Estou à entrada da tenda dela, que é pequena, coberta de peles castanhas, retirada. Briseida, ouço-me chamar. Entra. A voz dela é calorosa e feliz. Durante a peste, não tivemos tempo de falar, para além do necessário. Lá dentro, ela está sentada num banquinho, com um almofariz e um pilão no colo. O ar ressuma a noz moscada. Ela sorri. Senti-me amarfanhado de tristeza. Como posso dizer-lhe o que sei? Eu tento falar, paro. Ela vê o meu rosto e o seu sorriso desvanece. Rapidamente põe-se de pé e vem até junto de mim. O que se passa? Aperta a pele fresca do pulso contra a minha testa. Estás doente? Aquiles está bem? Sinto-me doente de vergonha. Mas não há espaço para ter pena de mim. Eles estão a chegar. Aconteceu uma coisa. A língua engrossa-me na boca e não consigo articular bem as palavras. Aquiles foi hoje falar com os homens. A peste foi enviada por Apolo. Foi isso que pensámos? Faz um aceno de cabeça com a mão pousada na minha para me reconfortar. Sinto-me quase incapaz de prosseguir. Agamemnon, não. Ele ficou zangado. Ele e Aquiles discutiram. Agamemnon quer castigá-lo. Castigá-lo? Como? Agora ela vê qualquer coisa nos meus olhos. O seu rosto fica calmo, retraído, a preparar-se. O que se passa? Ele vai mandar homens para te virem buscar. Vejo lampejos de pânico. Embora ela tente escondê-lo, os seus dedos apertam os meus. O que vai acontecer? A minha vergonha é cáustica, cauteriza-me cada nervo. É como um pesadelo. Espero a cada momento acordar, aliviado. Mas não há acordar, é verdade. Ele não irá ajudar. Ele... não consigo dizer mais. É suficiente, ela percebe. Agarra o vestido com a mão direita, áspera e gritada, devido ao trabalho dos últimos 9 dias... Force-me a proferir palavras entarameladas que se destinam a reconfortá-la sobre o modo como havemos de a recuperar e como tudo irá acabar bem. Mentiras, tudo aquilo. Sabemos ambos o que irá acontecer-lhe na tenda de Agamemnon. Aquiles também sabe, mas mesmo assim deixa a ir. A minha mente está repleta de cataclismo e apocalipse. Anseio por terremotos, erupções vulcânicas, cheias. Só isso me parece suficientemente grande para conter toda a minha raiva e tristeza. Quero o mundo virado ao contrário, como uma taça cheia de ovos esmagados aos meus pés. Ouve-se uma trombeta no exterior. Ela leva a mão à face, a enxugar as lágrimas. Vai, murmura ela, por favor.